O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com vocês mais uma vez, na presença de Dr. Norberto Kiepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Nós temos atendimento em psicanálise individual e em grupo, temos diversos livros sobre o assunto, ou seja, a aplicação da psicanálise integral na saúde física, psíquica e social, com todos o modelo, né, de socioterapia, o modelo de psicanálise. Então, se vocês têm interesse em melhorar a qualidade de vida, curar suas doenças sem medicamentos, podem adquirir os nossos livros, assistir às nossas palestras, muitas delas são abertas ao público, assistir os nossos programas de televisão, ou melhor ainda, fazer a psicanálise na Sociedade de Psicanálise Integral. Fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Olá, Dr. Kiepp. Você falando nessa questão de dezembro, né? Que dezembro é o mês de festas, é praticamente o mês mais alegre, vamos dizer, do ano. Mesmo que seja um mês que muita gente só pense em presentes, em compras, etc., mas de qualquer modo celebra, né, aniversário do nascimento de Cristo, né, o Salvador da Terra. Então é um mês que traz muita alegria a quem é mais equilibrado. Agora, por que que num mês como este tantas pessoas ficam, vamos dizer, emburradas, deprimidas, tristes, ou então agressivas, começam a brigar e não conseguem um certo equilíbrio? Então, aí entra essa questão que nós sempre comentamos, a questão, por exemplo, da inveja, né? O que que é inveja? Quando há um aniversário, quando há uma festa, quando chegamos a dezembro, o mês de festas, portanto, as pessoas muito assim invejosas, elas ficam revoltadas porque elas notam que somente as pessoas mais equilibradas é que participam das festas, das comemorações, né? Então, é um mês propício para notar o número de pessoas que, inclusive, se embriagam, tomam drogas, que ficam doentes, por causa disso, dessa questão psicopatológica. Agora, a gente pode determinar, né, por que que o indivíduo se torna doente. Uma das causas é essa questão, né, que, aliás, a própria medicina ela alimenta muito essa ideia de que o indivíduo é vítima de bactéria, de vírus, que o ser humano é vítima até de desastres mesmo. Portanto, uma doença que a pessoa tenha, a ideia tradicional é essa, que a pessoa é uma vítima daquela doença. E não como nós estamos mostrando, que mesmo uma bactéria ou um vírus, se realmente existe, eles são elementos até úteis, porque, de qualquer forma, eles fazem com que aumente a imunologia do corpo. Eu conheci, quando morava lá na Áustria, uma médica que trabalhava na questão imunológica na Alemanha. Ela dizia que pelas pesquisas que eles fizeram na Alemanha, pesquisa de psicossomática, que quando a pessoa, por exemplo, pegava pelo menos uma gripe forte por ano, um resfriado forte, que ela era mais resistente a outras doenças. Então, naquele tempo, eles até faziam com que a pessoa que nunca tinha um resfriado, uma gripe, ela se contaminasse para aumentar a resistência do ser humano para ele não atingir doenças mais fortes. Então, nós podemos dizer o seguinte, né? Que a enfermidade do corpo não é uma enfermidade assim em que o ser humano é vítima só de bactérias, mas muito mais, ele, quando cai doente, ou seja, uma gripe, uma doença leve, uma outra doença, é mais uma atitude que a pessoa tem interna de muita raiva, né? De muita inveja, de muita arrogância. E aí nós fizemos então uma ligação entre a ciência e aquilo que chamam, né, de teologia. Então, com o que a teologia fala, né, que o ser humano tem aquilo que nós chamamos de pecados, pela teologia. E nós chamamos na ciência de neurose, né, de patologia. Então, o que acontece? O indivíduo que tem muita inveja, que tem muita raiva, o indivíduo que é muito parado, o indivíduo que é contra o trabalho, preguiçoso, o indivíduo que é avarento, o indivíduo que não quer fazer nada de bom, que ataca as outras pessoas, são as pessoas mais sujeitas às doenças, porque elas diminuem a imunologia. Então, a doença está mais relacionada com a diminuição da capacidade do corpo de enfrentar a invasão de, vamos dizer, de elementos estranhos. De maneira que a maneira melhor de curar uma pessoa seria melhorar, né, a conduta, principalmente interna, conduta de afeto, né, a conduta de conscientização, principalmente a consciência de que a maior parte da humanidade é contra mesmo o bem. Então, o que seria, né, a insanidade? Seria uma atitude contra a sanidade. Então, por que o indivíduo fica doente? É porque ele vai contra a própria essência. Ele não quer ser aquela pessoa, conforme nós mostramos, que pela criação, pela origem, a pessoa é verdadeira, a pessoa é real, a pessoa é estética, né? Tem uma estrutura bonita e, principalmente, a pessoa é boa, tem o bem. Tem esses três elementos que são sãos. E quando o indivíduo ataca esses elementos, seja um por vez, ele começa a cair doente. Então, a gente pode dizer o seguinte, que não só na medicina, como em geral, né, na pedagogia, o indivíduo que acha que ele é vítima, vamos dizer, é obrigado a estudar, que ele é vítima da escola, tem que tirar um diploma, ou então os pais obrigam uma certa conduta, uma certa disciplina, ele se acha vítima dos pais. Quer dizer, quando a pessoa acha que ele sofre, veja a questão do sofrimento, né? Muitos acham, principalmente no Oriente, que o sofrimento é fundamental para o indivíduo viver. Que até mesmo no cristianismo, né, muitas pessoas tinham essa ideia e têm que o sofrimento é mandado por Deus. E que não há o que fazer diante de uma doença, de um sofrimento. E não que o sofrimento é a própria pessoa que cria por causa da conduta dela, de raiva, de ódio, como essas que eu citei agora. De maneira que... E a gente poderia também incluir aí o medo, né, doutor Kerr? Que é uma contínua no ser humano. É, o medo é muito importante, Cláudia. O ressentimento, né? O ressentimento, a irritação, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não sinto raiva. Mas aquela contrariedade contínua, persistente, isso é a maior fábrica de doenças. É a pessoa que não perdoa, por exemplo, as outras pessoas. Isso, essa ideia da pessoa ter mágoa, mágoa. Isso é uma coisa muito séria para a vida psíquica e orgânica da pessoa. Então, veja que interessante, né? As pessoas que procuram ter saúde, o que é que fazem? Frequentam academias, fazem ginásticas, exercícios, né? O jogging, que foi inventado por um atleta nos Estados Unidos, ele próprio morreu com 51 anos de idade. Quer dizer, então não é só a questão do atletismo, dos movimentos, não é só a questão da pessoa se pôr em ação que resolve. É mais uma questão interna da pessoa ser boa no interior. Ou então outros acham que devem fazer viagens, né, para que as viagens é um meio para evitar, vamos dizer, estresse, que a pessoa viajando, ou então que a pessoa estando no ócio, ela vai evitar qualquer estresse. Não que o estresse vem muito mais nas pessoas que não fazem nada. Se os senhores notarem bem, irão ver que nos períodos de férias a pessoa fica muito mais estressada do que quando está trabalhando. Ou então o conselho, né, de ficar em repouso, de não trabalhar, de não se pôr em ação, ficar descansando, ficar numa praia. É um conselho ao contrário, porque as pessoas que fazem isso tem muito mais chance de ficar doente do que as outras. E essa agitação, Dr. Kepp, que a gente percebe nesta época de festas, né? Essa voracidade que a gente nota, o ser humano correndo para lá para cá e fazendo compras e presentes, e essa agitação. O senhor explica isso na sua teoria, nas suas descobertas? Agitação por causa da voracidade, né? A pessoa não consegue, por exemplo, entrar numa loja, vai comprar alguma coisa e compra demais. Ou então, pessoa que gasta mais do que tem, ou pessoa que, pelo contrário, não gasta o que tem, quer guardar, então, o dinheiro. São pessoas muito agitadas por causa daquilo que se chama materialismo, mas é mais ligado à questão sensorial. Então, são pessoas que, por exemplo, dão muito valor ao dinheiro, né? O dinheiro em si. E no final, deixa o dinheiro aí para outros aproveitarem. É sempre isso que acontece. Nem ela aproveita, às vezes nem a família, e os outros de fora é que vão usar o que ela fez, o que ela deixou, inclusive em trabalhos, em obras, coisas assim. O senhor sabe que isso já é falado nos Eclesiastes, né? Que a pessoa que é muito apegada ao dinheiro e que fica poupando, depois os filhos vão, os netos, os genros, as noras, vão gastar tudo que a pessoa própria não pôde usar. Sem dar nenhum valor, isso que é pior. Sem dar nenhum valor. Ou então as pessoas, né, depressivas, as pessoas muito voltadas para a comida, alimentação, para as drogas, né? Pessoas que fumam muito, são pessoas que procuram não ter contato com o próprio interior, invejoso, o próprio interior cheio de raiva. Então, Dr. Kepp, a gente vê nessa festa de Natal, por exemplo, e fim de ano, que a inveja fica muito exacerbada, então as pessoas também bebem mais, comem mais, compram mais, e por isso adoecem muito mais, tem muito mais acidentes, ficam muito mais doentes. É muito frequente uma pessoa passar mal, ficar, ir para o pronto-socorro, porque exagerou na bebida, na droga, na comida mesmo, muitas vezes. Quando eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o número que vinha de acidentados em dezembro era geralmente muito maior do que em qualquer época do ano. A pessoa busca satisfação em coisas externas, né? Materiais, sensoriais. E não a única coisa que pode dar satisfação, que o senhor menciona na sua obra, inclusive estive lendo hoje sobre o homem interior na nossa aula, essa única fonte possível de felicidade é o interior do ser humano, como o senhor mesmo cita no seu livro. Então, o que é que o Ademar, o Anselmo, o Léo, vocês têm alguma coisa a dizer? Então, doutor Kepp, porque eu estava pensando que lá no pronto-socorro, que nem a doutora Cláudia falou, nessa época do ano, né, realmente acontece um número maior, né, de pessoas envolvidas com alcoolismo, né, acidentes de automóveis, né? Ou às vezes acontece casos interessantes, que nem eu peguei uma senhora lá com casos de um tipo de uma artrite reumatoide muito forte, mas daquela crise que vem pela manhã violenta, né? A artrite reumatoide, como a gente sabe, é uma doença autoimune. A pessoa produz uma proteína, né, que o organismo tenta combater, então surge a doença. Então, o maior medo dela, por incrível que pareça, era de ficar sozinha no Natal. Então, mas era uma pessoa que estava em fase de separação, né? E ela, pelo jeito, é uma pessoa assim, muito agressiva, ansiosa. Aí eu perguntei a associação de ideias, né, com o Natal, e ela realmente falou que era alegria, felicidade, coisa boa. Então eu tentei mostrar para ela que ela tentava exatamente se isolar, né, disso que era bom para a vida dela, né, que isso estava atacando o organismo dela. E ela conseguiu assim, captar um pouco essa ideia e se acalmou bastante, porque a gente nota que essa questão do medo é muito forte. Se a pessoa não conseguir se conscientizar, ela acaba produzindo uma doença assim até violenta no corpo e se isolando, né, criando doenças fortes. Inclusive, eu queria aqui também mencionar o seguinte: às vezes uma pessoa que está cercada de muitos outros, né, que está sempre cercada de gente em festas, recepções, nunca está sozinha. Essas pessoas muitas vezes são as mais solitárias, as mais com menos vida afetiva. Porque não necessariamente essas pessoas têm uma qualidade de contato. É mais uma atitude de máscara, de agitação social, do que um contato com o interior, com o afeto, com o sentimento. Às vezes uma pessoa pode estar até sozinha, ou acompanhado de uma ou outra pessoa, e está se sentindo perfeitamente bem e realizado na vida afetiva, na vida espiritual, calmo, tranquilo, satisfeito, dependendo justamente do grau de inveja que a pessoa tenha e, principalmente ligado a isso, o grau de gratidão que ela tenha em relação ao bem que ela tem na vida dela e no interior dela. Então, o que vai determinar a satisfação que uma pessoa vai ter nessas festas vai ser o grau de gratidão que ela tem ao bem que ela tem, que ela recebe, que ela... Porque todo mundo tem um muito bem que está recebendo na vida, né? Por pior que esteja a situação dela, existe muito bem. E cabe à pessoa aceitar ou não participar, sentir, usufruir do bem. Já ser já é um bem. Existir em si já é um bem, né? Que é algo diretamente relacionado ao Criador. E a Selma, acho que... É, bom, então ontem nós estávamos dando uma palestra, inclusive, sobre esse livro, né, O Homem Universal aqui na Cita, que fala justamente da importância, né, da pessoa se conhecer, né, perceber que existe um universo interior, grande parte, desconhecido, né, de nós mesmos, que nós somos muito voltados sempre para fora, para o exterior, né, e o livro fala dessa importância de se voltar para o interior. E eu acho que esse mês é muito propício para isso, especialmente, porque as energias parecem que são muito especiais no planeta. Porque, de qualquer forma, muita gente fala, ah, mas é muito consumismo, é a questão do dinheiro, etc. Mas isso não é o mais importante, né? Claro. Então, não esquecer que o mês de nascimento de Cristo, né? O que, que a gente pensa diretamente, a maior parte das pessoas? Lembra de Cristo como amor e verdade. Então, eu entendo que é um mês que a gente deve aproveitar para fazer um balanço mesmo, se questionar, né? Pensar muito no mal que fez, principalmente no bem que deixou de fazer, o que poderia ter contribuído, ter feito e deixou para frente, né? Não quis, se omitiu. Então, é um momento muito propício das pessoas se verem para poder crescer. Porque ver o mal que a gente tem é o maior bem. E eu acho que é uma das maiores lições de Cristo essa, né? Essa questão. Eu acho que muito desse medo que a pessoa tem é esse balanço que não quer fazer. Medo da própria consciência. Sem dúvida. Porque nossa consciência está lá. A gente sai à rua, a gente vê todo esse povo que precisa de justiça, que precisa de orientação. Um povo que está inconsciente, alienado, invertido. Então, a gente tem muito o que fazer pela humanidade. E a natureza, esse tempo totalmente maluco que o ser humano está criando para ele, o clima está totalmente transtornado. Então, tudo isso é uma grande consciência que a humanidade tem medo de enfrentar. E, no enfrentando, a situação está cada vez pior. É, eu até gostaria de concordar com tudo isso que está sendo falado. e comentar sobre os cursos que nós damos de línguas, né, na Escola de Línguas Milênio e empresas também, seguindo essa metodologia. Então, essa semana, por exemplo, em duas empresas, nós estávamos comentando sobre esses assuntos, e é interessante notar o bem que isso faz para as pessoas quando elas conscientizam todos esses aspectos. Houve alunos que fizeram esse depoimento, que estão assim chateados, que ficam irritados no trabalho, não querem conversar com os colegas, com os clientes, e estão cansados, e eles viram que tinha esses dois aspectos. Um, que era um período onde todo mundo estava alegre, então eles estavam assim meio revoltados, não queriam participar daquela alegria. E por outro lado, esse balanço que eles estavam fazendo a respeito do ano. Então estavam percebendo tudo que tinham planejado de fazer, o que deveriam ter feito, e percebiam pela consciência que não estavam fazendo. Então essa resistência em aceitar, em vez de aproveitar essa consciência para começar a fazer, então, né? Então, essa percepção desse assunto, eu acho assim que é muito importante. Como a Selma falou, é um momento assim que a pessoa pode aproveitar para ver os erros que ela está fazendo, o que ela poderia estar fazendo e não está, para mudar a vida dela para melhor, né? Em termos de saúde, em termos de felicidade. Então, porque tem algumas pessoas que a gente nota que ficam muito preocupadas assim na questão mais do presente, né? Que às vezes a gente nota que a pessoa não tem aqueles bens materiais. E hoje também apareceu uma pessoa lá no pronto-socorro com essa preocupação, né? Que tinham roubado o carro dela e ela estava com uma dor de cabeça e uma gastrite violenta. Mas aí eu comecei a mostrar um pouco para ela que a questão principal era a interior dela, né? Essas perdas que ela achava que tinham sido muito importantes a nível material, no fundo eram secundárias. E que o mais importante era ter contato com esse bem maior que ela tem no interior. Aí, com o tempo, ela foi se tranquilizando bastante também e notou que essa questão de trocas de presentes, é claro, que tem sua validade e tem sua importância. Mas o importante é o interior, você transmitir alguma mensagem boa e saber também aceitar aquilo que é bom, que está sendo transmitido nessa época. Que a pessoa tem, né, Ademar, dentro de si, tudo o que precisa para ser feliz, né? Uma frase, aliás, dos livros do Dr. Kep, e que nós nos esquecemos disso, né? A maior parte das vezes, sempre buscando alguma coisa fora, no exterior. Então, eu queria aproveitar e lembrar também que todas as quintas-feiras, na TV comunitária, às 20 horas, está no ar o programa O Homem Universal, com o Dr. Kep e a doutora Cláudia Pacheco, tratando desses assuntos, né? Da psicossociopatologia, ciência, arte, física e tantos outros assuntos, sempre à luz da psicanálise integral. Existem outros horários também que vocês podem se informar aqui na CITA, ligando para o 3032-3616. Nós vamos então ler um trecho do livro do Dr. Kep, A Glorificação. Nós também fomos criados conforme a mesma finalidade de Deus, para a verdade, beleza e eterna felicidade. Por que não poderíamos existir, senão assim, sendo semelhantes ao que é verdadeiro, belo e infinito? Pode uma planta ou um animal entrosar-se com Deus? Sabemos que o único ser que consegue intercambiar-se com Ele é o homem, porque possui uma estrutura semelhante, com destino idêntico, que é a glória eterna. Em cada célula do nosso corpo, em cada impulso interior, existe o desejo de alcançar a glorificação, que é um estado de extrema exaltação e bem-estar. E é por esse motivo que não há quem não entenda esse assunto. Porém, muitos se opõem a tal situação, caindo em grande aflição.